Justiça. Parte desse dinheiro provavelmente se refere ao 13º e férias, mas Mose também faz parte daquela elite do judiciário que consegue algum tipo de penduricalho para driblar o teto do funcionalismo, que deveria ser os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso do magistrado, o registro do seu contracheque menciona direitos eventuais, que geralmente se referem a algum tipo de verba indenizatória, remuneratória ou gratificação. Busca afastado nessa terça-feira de suas funções, depois de ter suas acusações de importunação sexual, a primeira contra uma jovem de 18 anos e a segunda contra uma ex-funcionária do seu gabinete. Farma Vida, informa a hora certa. Agora são 7 horas e 6 minutos. Você confere a seguir. Sob liderança do cardiologista Dr. Lucas Novaes, o Hospital de Santa Maria realiza primeiro cateterismo cardíaco pelo SUS no Araripe. Caminhão bitrem tomba parcialmente e interdita trecho da PE-499 entre Cabrobó e Terra Nova. Vereadora Ana Paula Vaqueira cobra fardamento escolar e critica prioridades da gestão em Curaçá, logo após o intervalo comercial. Agora vocês podem contar com o atendimento de ultrassonografia com o Dr. Diego Carvalho. O mesmo é formado pela Universidade de Pernambuco, UPE, e há quase 10 anos já realiza os diversos tipos de ultrassom, sendo elas abdômen total, pélvica, tireoide, mama, transvaginal, partes moles, parede abdominal, obstétrica, além de obstétrico com Doppler e morfológica do primeiro e segundo trimestre. Dr. Diego Carvalho, em Belém do São Francisco, atende na Clínica Santa Luzia, podendo ser agendados seus exames através dos números 87-9-8874-1141 e 87-3876-1141. Dr. Diego Carvalho também atende na cidade de Abaré, Bahia, no Bioclin. Telefone para marcação 75-9-9880-1968, 75-9-9994-8197 e em Cabrobó, na Clínica Harmonia, com o número 87-9-9981-5060. Agende seus exames de imagem com o Dr. Diego Carvalho, com a qualidade e o conforto que você e sua família merecem. Ótica Campo Visual, sua visão levada a sério. Trabalhamos com todos os tipos de lentes e armações, armações nacionais e de grifes. Dispomos das maiores e melhores estruturas de laboratório do Nordeste. Dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. E à vista, 15% de desconto. Atendimentos oftalmológicos com Dr. Rômulo Roriz, de 15 em 15 dias. Ligue ou mande a sua mensagem agora mesmo e marque sua consulta. Fone 879-9634-4621. Endereço Rua Coronel Trapiá, número 13, Centro, Belém do São Francisco. Dr. Paulo Elísio Lustosa Coelho, médico dermatologista, formado pela Universidade Federal de Pernambuco, com especialidade em tricologia, cirurgias dermatológicas, esclerose de varizes e medicina estética, doença do couro cabeludo, implantes capilares, retiradas de câncer de pele, sinais e cistos, botox, preenchimentos e peelings, fios de sustentação. Em Belém do São Francisco, às terças no consultório Santa Luzia, telefone 87 99601 2026. Em Floresta, todas as quintas-feiras, na Clínica Mais Saúde. Fone 87-3877-1932. A Clínica São Lucas, em Belém do São Francisco, oferece diversas especialidades médicas para você e sua família. Dispondo de uma equipe preparada nas áreas de endocrinologia, cardiologia, neurologia adulta e pediátrica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e neonatologia, psiquiatria, gastroenterologia, dermatologia e medicina estética, ortopedia e traumatologia, pneumologia, medicina do trabalho. A Clínica São Lucas também dispõe de cirurgião dentista e implantes dentários, fonoaudiologia, nutrição dietética e esportiva, fisioterapia, neuropsicologia infantil e adulta, terapia ocupacional, psicopedagoga, podologia clínica. A Clínica São Lucas realiza ainda exames de ultrassonografia, mamografia, raio-x, endoscopia, ecocardiograma, eletrocardiograma, mapa, Holter, eletroencefalograma. Marque já sua consulta ou exame pelo telefone 87 99915-6764. Clínica São Lucas, o mais novo centro médico do Vale do São Francisco. Baterias com qualidade e menor preço, você encontra na Val Autopeças, em Cabrobó. Aproveita que tem promoção em baterias. Baterias Unimax, feita com a mais alta tecnologia, por apenas R$ 350,00 à vista. Ou em 10 vezes de R$ 43,00 no cartão, com um ano de garantia. Baterias Crown Top Line, 60 amperes, por apenas R$ 350,00 à vista. Ou em 10 vezes no cartão de R$ 44,00, com um ano de garantia. Corre, que esta promoção é válida até durar o estoque. Vai na Val Autopeças em Cabrobó, Avenida Senador Nilo Coelho. Contato 87 99600-2828. Realize consultas regulares, previna-se, cuide de você e da sua família. Em Belém do São Francisco, atendendo na Clínica São Lucas, Dr. Alexandre Torres Candeia atua nas áreas de endocrinologia e ultrassonografia, tratando diabetes, doenças da tireoide, alterações dos níveis de colesterol e triglicerídeos, obesidade, osteoporose, síndrome dos ovários policísticos, disfunção hormonal e distúrbio de crescimento na criança. Agende sua consulta pelo telefone 87 999 15 67 64, ou na Clínica São Lucas. Confiança é o mais importante na hora de cuidar da sua saúde, por isso oferecemos o melhor. Clínica São Lucas, o mais novo centro médico do Vale do São Francisco. Tiogenol é um suplemento que age como fortificante. Se você sente dores no corpo, anda cansado, desanimado e sente fraqueza nos nervos, alivia tomando Tiogenol. Tiogenol ajuda também a combater anemia e perda de memória, fortalecendo ossos, nervos e músculos. Tiogenol fortalece você da cabeça aos pés. Tiogenol líquido ou comprimidos, o azulzinho que te dá forças. O Tiogenol comprimidos é indicado para os adultos, pois ele é mais forte. Tiogenol você encontra nas boas farmácias. Farmácia Popular do Trabalhador. Farmácia Popular do Trabalhador, cuidando da saúde da sua família e facilitando seu dia a dia. Medicamentos éticos e genéricos, qualidade e confiança garantidas. Fraldas infantis e geriátricas, leites, suplementos, chips, recargas e acessórios. Pagamento de contas, entrega rápida via Disque Saúde, atendimento pelo WhatsApp 87 99199077. Siga nossas redes sociais, @Farmácia Popular Belém. Rua Coronel Pedro da Luz, 595, Centro. Farma Vida, informa a hora certa. 7h24, sob liderança do cardiologista Dr. Lucas Novaes, Hospital Santa Maria realiza primeiro cateterismo cardíaco pelo SUS no Araripe. Notícias regionais. O setor de hemodinâmica do Hospital e Maternidade Santa Maria viveu nesta terça-feira um momento histórico com a realização do primeiro procedimento de cateterismo cardíaco na unidade. O exame, um dos mais importantes da cardiologia intervencionista, foi feito diretamente no serviço recém-credenciado pelo Sistema Único de Saúde. O setor tem como responsável técnico o médico cardiologista cabroboense Dr. Lucas Novaes, que lidera a nova fase da cardiologia intervencionista na unidade. A conquista é resultado de mais de 10 anos de luta da direção do hospital, profissionais de saúde, lideranças políticas e parceiros da região que se uniram para garantir que o sertão do Araripe passasse a contar com atendimento de alta complexidade sem que os pacientes precisem se deslocar para outros centros distantes. O credenciamento do setor de cardiologia e hemodinâmica foi oficializado no dia 1º de agosto do ano passado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, após a articulação com os governos federal e estadual, envolvendo parlamentares, gestores públicos e a comunidade. A habilitação assegura o custeio federal dos procedimentos, ampliando o acesso da população aos serviços especializados. Um caminhão bitrem sofreu um acidente na PE-499 no trecho que liga Cabrobó a Terra Nova. Segundo informações, uma das partes da carroceria tombou após uma curva, ficando atravessada e ocupando parte da via. O acidente gerou risco para quem trafega pela rodovia, exigindo atenção redobrada dos motoristas. Não há registro de feridos, nem detalhes oficiais sobre as causas do tombamento. Condutores que passavam pelo local reduziu a velocidade, seguindo com cautela até a completa liberação da pista. A vereadora Ana Paula Vaqueira, do município de Curaçá, Bahia, cobrou publicamente da gestão municipal a distribuição do fardamento escolar aos alunos da rede pública. Segundo a parlamentar, o ano letivo está prestes a iniciar sem que o fardamento tenha sido entregue aos estudantes, o que gera preocupação entre pais responsáveis. Durante sua manifestação, Ana Paula destacou que, enquanto falta o básico na educação, o município realizou a aquisição de veículos novos com recursos públicos. A parlamentar ressaltou que o fardamento escolar é um item fundamental, tanto para a identificação dos estudantes, quanto para aliviar os custos das famílias, muitas delas em situação de vulnerabilidade social. Para ela, a ausência desse material no início das aulas demonstra falhas e planejamento na gestão. Ana Paula Vaqueira reforçou que continuará cobrando providências e transparência por parte do Executivo Municipal. A Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas de Pernambuco expandiu sua política de combate à fome com a inauguração da terceira cozinha comunitária de Ipubi. O programa Bom Prato agora conta com 261 unidades em funcionamento no estado, 206 implantadas na atual gestão e a nona em 2026, afirmando seu compromisso com a segurança alimentar dos territórios pernambucanos. A nova unidade leva o nome de Maria Eunice Casimiro Miranda, conhecida como Dona Nice, em homenagem à sua dedicação histórica junto às famílias vulneráveis à cidade de Ipubi. Reconhecida por sua solidariedade e acolhimento, Dona Nice representa o compromisso comunitário que o programa Bom Prato também busca fortalecer. Localizada no bairro Jardim Rocha, a cozinha funciona de 14 a 18h30, servindo jantares nutritivos à população. O equipamento opera com a equipe de 6 profissionais, garantindo qualidade no preparo das refeições e eficiência no atendimento. Ação do Estado da Bahia garante cisternas calçadão a 195 famílias no norte baiano. Iniciado no município de Xorroxó, o projeto Água para a Produção está construindo 25 cisternas tipo calçadão do povoado do Poldrinho. Ao todo, a iniciativa vai beneficiar 195 famílias, contemplando também os municípios de Abaré e Macururé. A ação é financiada pelo governo do estado por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com execução da Associação Regional de Convivência apropriada ao semiárido. Para os 3 municípios, o projeto prevê a implantação de 75 cisternas calçadão, com capacidade de armazenar até 52 mil litros de água cada, além de 120 barreiros distribuídos igualmente, sendo 40 por município. As estruturas ampliam a capacidade de captação e armazenamento de água da chuva, fortalecendo a produção de alimentos e a criação de pequenos animais. Em Xorroxó, antes do início das obras, pedreiros da comunidade de Poldrinho participaram de uma capacitação voltada à construção das tecnologias sociais, habilitando trabalhadores do próprio território, gerando renda e formando mão de obra qualificada para atuar na gestão. O projeto também prevê a capacitação das famílias beneficiadas para o gerenciamento dos recursos hídricos, fortalecendo o uso consciente e sustentável da água. Esse é um projeto de implementação de tecnologia social de segunda água nos municípios do Sertão, uma área muito estratégica. É uma ação que dialoga diretamente com o tema da convivência com o semiárido, numa região que está passando por um aspecto avançado de aridez, permitindo captar e armazenar água das chuvas para usar durante o ano todo, disse a presidente da Arcas, Adriana Silva Sá. Já para Maria Luzia Dias da Mota, agricultora e moradora de Xoxó, a chegada da cisterna representa a realização de um sonho e a esperança de fortalecer a produção da família. Policiais militares da 1ª CPM atuaram na tarde desta terça-feira em uma ocorrência de tráfico de entorpecentes durante a Operação Carcará, fase 11, realizada de forma integrada com diversas forças de segurança. A ação aconteceu na zona rural de Belém do São Francisco e contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Federal, CORE, da Polícia Civil, Malhas da Lei, Polícia Penal e demais equipes envolvidas. Durante as diligências, as equipes utilizaram técnicas de rastreamento e, ao se aproximarem da margem do rio, localizaram diversos sacos plásticos contendo entorpecente, 57 kg e 300 gramas de maconha, 20 quilos de sementes de maconha. Apesar da apreensão, ninguém foi detido na ação. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde será instaurado inquérito para investigação. Farma Vida informa a hora certa. Agora são 7 horas mais 32 minutos. Mais notícias no Manhã Total com Daniel Lima e ao meio-dia no Espaço Aberto. Hoje com a presença da Comissão do Carnaval 2026 de Belém do São Francisco. Bom dia, Sertão. Estará de volta amanhã às 7 da manhã. Bom dia. A Rádio Educadora de Belém acabou de apresentar Bom Dia Sertão. Aqui você ficou bem informado sobre o que está acontecendo no estado e na sua região. Uma produção do Departamento de Rádio Jornalismo desta emissora. Tenha um bom dia. Na FM Educadora, a música não para. Sit together on the sofa with the music way down low. I waited so long for this moment. It's hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone out, we're all. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Whoa, oh, oh, oh, oh. I put my arm around her shoulder, run my fingers through her hair. It's a dream, I can believe it. It took so long. Sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why? Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. think I better go. She says goodbye and I say no. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm crazy loving you. Susanna, Susanna, I'm crazy loving you. I'm so WhatsApp perguntando se eu tô bem. E não imagina que depois de tanto tempo eu tô aqui vivendo com outro alguém. Depois que você foi, ela me encontrou, me dominou. Sem pedir licença, veio pra ficar. Foi tomando espaço até me dominar. Eu não tive culpa, a carência bateu na ausência tua. Eu já fiz promessa, mas não deu em nada. Eu já fiz de tudo pra mudar de estrada. Ela não me deixa mais nem um segundo. Vou gritar pro mundo: SOS, volta, vem me socorrer. Não me deixa não. Sentindo falta de você, manda uma mensagem, um sinal, deixa um recado na caixa postal que eu fiquei sabendo que cê não tá bem, tá sentindo minha falta também, do meu calor, do meu carinho e dos beijos quentes que eu te dava. Pensando bem, não foi um bom negócio andar de boca em bocas por aí, mas eu não tô aqui pra te julgar, por esse tempo eu também me diverti.

can understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense. No self-confidence. But you see, the winner takes it all. Banda Encantos. Eu vou mais fazer de conta que eu estou bem. Você nunca aprendeu a amar ninguém. Me cansei de sempre tentar mais uma vez. Estive mal, mas hoje consegui superar as mágoas que com o tempo vão. Não